E o cantar do vento que veio do mar, falando baixinho, querendo contar como é sereno o sol a partir, a lua a surgir, trazendo no ar uma canção de amor que vem de tão longe esperando amar, sorrindo na certeza de amor encontrar. Então, esquecer o tempo de solidão, todo tempo é tempo de pedir perdão. Canta feliz, tudo vai passar quando o amor chegar, volta para o mar. Veio do mar, falando baixinho, querendo contar como é sereno o sol a partir, a lua a surgir, trazendo no ar uma canção de amor que vem de tão longe esperando amar, sorrindo na certeza de amor encontrar. Então, esquecer o tempo de solidão, todo tempo é tempo de pedir perdão. Canta feliz, tudo vai passar quando o amor chegar, volta para o mar.